samba de marola. Vivo sobre o mesmo sol que esquenta o couro dos calangos. Piso no mesmo chão que brota a cor dos ipês. Surfo nessa onda em que surfou Cassiano. Fujo da vida adulta na pureza do erei. Nada abalará quem sabe agradecer. Nada vai parar quem para um pouco pra ler. Por isso eu não paro na busca de livro, conversa e cultura. De bicho, poesia e arte na rua. Olha menino, cuidado, vigia. Se benza, segura, se cuida. Mas não tem cabelo não. Não tem onde se segurar. Ou leva caldo ou vai na intuição. Se não tiver lata eu vou no xadrez. Se não tiver vento eu só pra embarcação. E ai de quem disser que não. Não, não, não preciso de alvará. O universo é minha jurisdição. Abandonando modos com a peita do remorso contra dogmas e vés. Então pisa leve moleque. Que se eu tivesse tranquilo a escrita seria breve. O instinto que instiga é o que estica a canela. O mar que era fogo prende o barco e assopra a vela. Inquieta a ventaninha que entorpece minha janela. Pra sorte do dito cujo eu me cubro de sequela. Cheio de história velha, algumas não tão belas quanto a perda de memória. E o que resta é sensação. Tal como Deus concebe a Jorge, a força do dragão. Vai dar bom dia quem se ama. O de melhor até pro íntimo inimigo. Castigo meu pecado com a santa ignorância. Capricho e faço chama onde o fogo tem sentido. Chico me dizia que o mar não tem cabelo. É, o mar não tem cabelo não. Me dizia um certo dia que a maresia ia, vinha, trazia magia. Marola me dizia que o mar não tem cabelo. É, o mar não tem cabelo não. Me dizia um certo dia que a maresia ia, vinha, trazia. Vinha, trazia magia. Marola me dizia. Ia, vinha, trazia magia. O mar não tem cabelo não. Não, ia, vinha, trazia magia. Marola me dizia que o mar não tem cabelo não.